Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é quinta-feira, estamos a 10 de março de 2011 e eu sou o Carlos Bonaparte. Vou trazer nos próximos 30 minutos mais música rara de artistas que são bem conhecidos. Na passada semana iniciamos uma viagem pelos Rarities, os álbuns que vários intérpretes e grupos foram lançando, contendo raridades suas. Hoje vamos fazer mais uma viagem precisamente por esses álbuns. Vamos começar por um álbum que, no fundo, é revisitado por nós. Na edição passada de quinta-feira, no dia 3 de março, fomos até ao Favorite Rarities, de Demis Russos, de 1990. Hoje trazemos Fly Away With Me. É a primeira música que vamos ouvir nesta edição de Musicália, para logo depois ficarmos com In My Dreams, de Debbie Gibson. Este não conta nas suas raridades, mas faz parte do seu primeiro trabalho discográfico, lançado no ano de 1987. Vamos então escutar estes dois nomes, Demis Russos e Debbie Gibson, para iniciar mais um Musicália nesta quinta-feira, 10 de março de 2011. Like a wild bird, meets the sky, in order to survive. So my love leaves, brings the fly, and gave away everything. Les yeux de la fin é como se chama esta música desta menina na altura, Céline Dion, vinda do Quebec para a Europa, interpretava em francês este Les yeux de la fin. É esta mesma música que vamos ouvir, incluída no seu álbum 2 de Raridades. Logo depois, vamos ficar com uma música bem diferente, os Make Attack, um rap megamix dos DC Talk, do álbum de 2004, Rarities, precisamente. São as duas músicas que vai poder ouvir nos próximos minutos, bem diferentes, mas também é nisso que diferencia o nosso Musicália. Il ne pleure plus, non plus de larmes, plus de sourires, juste des yeux. Ils n'ont plus que leurs yeux pour nous parler. Ils ne bougent plus, non plus de jeu, plus de rire, juste des yeux. Ils n'ont plus que leurs yeux pour nous parler. Les enfants qui nous regardent, les enfants du destin, les enfants de la fin, les enfants qui nous regardent, les enfants de demain, ils ont le droit de vivre, ils n'ont plus que leur ciel qui regarde le vent qui tire. Que l'espoir. Ils n'ont plus de temps, juste des yeux. Ils n'ont plus que leurs yeux. Ne fermons pas les yeux. Ils ont le droit de vivre. Ils n'ont plus. The following entries in enthusiastic art form made throughout time go together in a single file to create the Map Attack. Let your journey begin. Assim que fechamos mais uma edição desta Musicália, mais uma vez navegando nos Rarities, os vários álbuns que foram lançados pelos vários intérpretes e grupos. Conferimos hoje 6, ou melhor dizendo, mais 6. Vamos fechar com os The Searchers, o tema Hollywood, para logo depois ficamos com uma música bem diferente. Está tu com os Rammstein. O tema que vamos ouvir é o tema que em inglês significa 30 minutes, 30 minutos. É assim que vamos fechar esta edição do nosso Musicalia. Já a seguir, Firmino Pereira traz-lhe mais um Beat Sounds. Fique bem, tenha uma boa noite na companhia da Rádio Antena Web. Schwarz und leer, wie mir. die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein, ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden, ohne dich. Mit dir stehen die Sekunden, ohne nicht. Auf den Nesten in Atmen fällt mir, ach, so schwer.